tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou o fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Estamos começando o Arte da Bola Stadium, temporada 2009, totalmente modificado, totalmente diferente o podcast. Esse ano vocês irão perceber as surpresas, as diferenças, as modificações do podcast. E hoje temos aí pessoas que no ano passado não participaram e esse ano vão participar do podcast do Arte da Bola Stadium. Uma delas é a André. André, tudo bem? Olá! Tudo bem, senhor? Tudo bem. Beleza. Temos outra pessoa que também não participou ano passado e vai participar esse ano, que é ele, o Gustavo, de Minas Gerais. Tudo bem, Gustavo? Beleza. Tranquilão? Belezinha. Bora. É, temos uma pessoa que participou ano passado, mas participou uma vez só, se eu não me engano. Uma vez só, Leandro? Exatamente. Beleza, como é que você tá? Como é que tava o 2009 pra você? Começando bem. Diferente do ano passado, né? Tomara. Tomara mesmo. E temos aqui ele, o idealizador do podcast, o criador desse espetacular podcast, ele, Marcelo de Sena, tudo bem? Tudo bom, Elon, os nossos convidados e os ouvintes que estão agora ouvindo agora em nova fase. E temos agora uma novidade. O ponto com, finalmente. Agora, finalmente, o nosso podcast se tornou o ponto com. É o artedabola.com. www, né? Não se esqueçam, pode digitar direto artedabola.com. Se quiser botar o www na frente, pode também. Mas é www.artedabola.com ou apenas artedabola.com. Vocês que escolhem. Além do podcast, vocês vão encontrar as notícias que a gente vai abordar aqui, mais ampliadas e outras novidades também, né? Notícias atualizadas 3 vezes por dia lá no site Arte da Bola, no portal artedabola.com. Visitem lá 3 vezes por dia, tá lá modificadas notícias sobre o que aconteceu durante o dia inteiro, notícias durante o dia inteiro, 3 vezes por dia, podcast todas as sextas-feiras no portal, vai ter o cantinho lá do podcast, você que quiser escutar os outros podcasts, os outros 15 também estão lá. Da geração antiga, né? É, da geração antiga, e temos aqui o de número 16, que estamos gravando depois. É o primeiro, a gente chama 16, mas é o primeiro da temporada 2009. Tomara que dê muita sorte, porque o 16, segundo a astrologia, é o meu número da sorte, e tomara que esse podcast modifique totalmente essa carreira do podcast em 2009. Então podemos começar, senhores? Vamos começar, o que quiser participar, vamos começar, né? Mandar tema, né? Vamos lá. Vamos deixar hoje o e-mail, pessoal, né? Os e-mails também. Você que quiser mandar os e-mails aqui pro Arte da Bola, é artedabolacast@yahoo.com.br. artedabolacast@yahoo.com.br. E estamos aí também, temos o contato.artedabola@artedabola.com. Você que também quiser mandar para esse, que é o novo e-mail, também está lá no novo portal. Estamos começando aqui o novo formato do podcast. E hoje você vai. Hoje a gente vai abordar apenas um tema. O resto será notícias e terá o bolão no final pra você que gosta do bolão Arte da Bola, que voltou e ano passado também teve. E fora as surpresas das entrevistas que vocês gostaram, que é as entrevistas surpresas, né? É, as entrevistas que a gente vai colocar no final do podcast, como a gente fez ano passado também. Mas esse ano a gente vai debater apenas um tema neste podcast. Cada dia vai ter um tema diferente. Cada semana, né? Cada semana terá um podcast com um tema diferente. O desta semana é qual, Leandro Rezende? Ronaldo Fenômeno, mais animação, galera. Pô, vocês estão muito animados. Ei, de mim, eu tô aqui, tô feliz com a homenagem, obrigado. Tá feliz com a perda de peso, Ronaldo? É, vocês me viram a minha foto, né, tomando um Red Bullzinho. É, notícia pro final do podcast. Vamos deixar essa notícia pra depois. Ronaldo foi visto com Red Bull, mas quietos por ele. Mas então a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a vida do Ronaldo. Vamos abordar uma parte assim do começo da vida dele. Ronaldo, que foi um garoto, nasceu do Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1976. O nome completo é Ronaldo Luiz Nazário de Lima, também conhecido como Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho também. Alguns chamam ele de Ronaldinho. Mas ele começou sua carreira no bairro de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. né? Isso mesmo. Ele nasceu em Bento Ribeiro. Ele iniciou sua carreira no Social Ramos Clube do Rio de Janeiro, quando ele era pequenininho. Depois ele foi pro São Cristóvão e depois ele começou a jogar no Cruzeiro, o Cruzeiro de Minas Gerais. Leandro Rezende, você lembra da época que ele jogava foi no Cruzeiro? Lembro, sim. Jogava bem ou jogava mal? Teve até uma cena engraçada. Ah, cara, tava começando, né? Mas o que deixou, assim, que eu lembro bem nisso foi do episódio dele, que um goleiro, eu não lembro de qual time, ele colocou a bola no chão, rapaz, e ele foi por trás, tomou a bola do goleiro e fez o gol, rapaz. Rodolfo Rodrigues do Bahia. Foi marcou o gol. Foi Rodolfo Rodrigues quando jogava isso, no Bahia. Você não lembra de tudo. Você não é uma biblioteca volante. Exatamente. Rodolfo Rodrigues, esse é o nome dele? É. Bahia. Ronaldo tirou a bola da mão dele, fez gol. Foi, ele foi lamentar, agradecer, pôs a bola no chão, ele deu uma cutucadinha e pá, fez o gol. Pelo grupo A, no Mineirão, o Cruzeiro, que ainda sonha com a classificação, não perdoou o Bahia. Zelão sofre pênalti. Ronaldo cobra no canto esquerdo, Cruzeiro 1 a 0. Ronaldo. Careca recebe livre, passa por Rodolfo Rodrigues e toca para o gol vazio, Cruzeiro 2 a 0. A bola sobra para Ronaldo, o artilheiro, mostrar todo o seu talento, tirando a zaga com um toque antes de fazer, Cruzeiro 3 a 0. E o Cruzeiro não estava satisfeito não, Paulo Roberto cruza, Ronaldo, olha ele aí, faz 4 a 0. No segundo tempo, o Cruzeiro diminui o ritmo, mas faz o quinto. O zagueiro tira com a mão em cima da linha, olha aí. E quem é chamado para bater? Ué, Ronaldo. Ele bate e marca, 5 a 0. E não acabou não, mais um do Ronaldo num lance incrível. O goleiro Rodolfo Rodrigues esquece a bola e Ronaldo faz o sexto do Cruzeiro. Cruzeiro 6, Bahia 0. Ronaldo, 17 anos, é o artilheiro absoluto da competição com 11 gols. O Ronaldo foi lá e tomou a bola dele. Nossa, Ronaldo é assim. Ronaldo, quando tem a chance, ele faz o gol. Ele é daquele tipo de artilheiro que fica dentro da banheira, né? Passou, tocou a bola pra ele, ele faz o gol. Qualquer gente tiver a bola no pé dele dentro da grande área, ele faz o gol. Tomara que ele faça isso no Corinthians, né? Mas então, ele começou no Cruzeiro em 93, no segundo semestre de 93, e ficou como um grande atleta ali no Cruzeiro. Aí ele foi chamado pra seleção brasileira em 94 pra jogar a Copa do Mundo. Ele tinha apenas 17 anos quando atuava no Cruzeiro e foi chamado pra Copa do Mundo. A Copa do Mundo na qual ele não participou, ele ficou no banco, ele só foi chamado, mas ele não jogou. Mas em 94, quando a seleção brasileira ganhou, ele ficou muito feliz por estar ali na equipe, poder levantar a taça junto com os outros. Em 95, o PSV Eindhoven percebeu que ele jogava muito bem dentro do Cruzeiro e foi chamado para jogar no PSV. Foi pro PSV, estava apostando nessa época em muitos brasileiros, e ele se tornou artilheiro do campeonato do local, por ali. Holandês, né? Da Holanda, sim, o PSV da Holanda. E aí ele se tornou um dos artilheiros do campeonato local, foi aumentando sua carreira, devagar, ele foi se elevando dentro do futebol. Daí em 96 ele foi pro Barcelona da Espanha, foi com muitas especulações, o Ronaldo tá indo pra lá, um menino desse aí, jogar no Barcelona e tal. Só que quando ele chegou, todo mundo zoava ele, dizia que ele não ia ser ninguém, mas no final de tudo, ele acabou sendo um dos melhores jogadores. Ele virou um ídolo, né? Ele virou um ídolo dentro do Barcelona, tem a camisa. Essa viagem eu acompanhei, o que tem ainda de homenagens ainda dele, mesmo ter mudado de time depois pro Real Madrid. Ele é até hoje lembrado. A camisa dele tá lá dentro do... do museu. Do museu lá do Barcelona. Tem. E ele ficou como ídolo lá do Barcelona. Até hoje ele é lembrado lá no Barcelona e tal. Aí ele virou uma... ele virou uma das estrelas da seleção das Olimpíadas de 96. Só que aí chegou nas eliminatórias... não nas eliminatórias, dentro das Olimpíadas. Durante um dos jogos que o Brasil jogou, perdeu pra Nigéria. E aí todo mundo ficou decaído, triste. Pô, perdeu pra Nigéria, um time lá da África, um time que não tem história de futebol e nada, e a gente perdeu e ficou triste. Aí, dali, ele foi para a Internazionale de Milão, que hoje em dia o Adriano brasileiro joga. Lá ele brilhou, virou um dos melhores jogadores também, em cada time que ele jogou, ele virou um dos melhores. Aí, com 21 anos, ele tava lá na Internazionale, e ele ganhou o apelido que ele tem até hoje, de Ronaldo Fenômeno. Aí, em 98, ele jogou a Copa do Mundo na França, e se tornou um ídolo ali dentro também na seleção brasileira, porque foi a primeira vez que ele atuou dentro da seleção brasileira. Como titular. Como titular. titular, sim. Só que o Brasil perdeu em 98, né, pra França, porque também eles tinham um craque gigante, que é o Zidane, né, que até hoje é muito conhecido na seleção da França, não joga mais, mas é conhecido por ter sido um dos melhores jogadores da França, o Zidane, e que tomou o lugar do Ronaldo nessa Copa. O Ronaldo chegou como ídolo e o Zidane roubou o lugar dele ali dentro como ídolo. Depois desse fracasso do Brasil ter perdido... Que é a problema do vestiário também, né, aqui nessa história. Como é que é a história? Conta aí pra gente. Que ele tinha sofrido de convulsão, né, e aí tava assim, ou o Edmundo ou o Ronaldo Nazário pra escalar. E aí o pessoal suspeitava que era esquema, podia ser esquema do fornecedor esportivo, essas coisas todas, você não já conhece. Ah, eu tenho uma história que aconteceu que... Eu não me lembro o nome do jogador. Passou numa emissora de televisão, domingo, acho que faz umas 2 semanas atrás. Vou até dizer a emissora, porque foi uma coisa que chocou quando passou, foi na Bandeirantes. Tem um jogador da seleção brasileira que jogou em 98, não lembro o nome dele. Nessa entrevista, um depoimento, ele disse que todo mundo que estava jogando ali dentro da seleção brasileira estava com medo, por isso ele disse: a gente só perdeu a Copa de 98 por causa do Ronaldo. Ele mesmo falou: a gente só perdeu a Copa de 98 por causa do Ronaldo. E toda vez que a gente jogava, que passava a bola, eu olhava pro Ronaldo. Júnior Baiano? Foi o Júnior Baiano, é verdade. Júnior Baiano. Ele disse que cada vez que ele passava a bola, ele olhava pro Ronaldo. Porque o Ronaldo estava ofegante, estava respirando alto, ele não estava mais no estado que ele estava antes. Ele estava tendo convulsões dentro do vestiário e tal. E ele só ficava olhando: puta, tô com medo desse cara morrer aqui dentro de campo. Eu não quero que esse cara morra, então a gente vai ficar olhando pra ele. Aí eles passavam a bola e olhavam pro Ronaldo. Passava a bola e olhavam pro Ronaldo. Ele não tava prestando atenção no jogo, por isso que o Brasil perdeu. Até hoje eles dizem: o que fez estragou o time da Copa de 98. Se tivesse colocado o Edmundo, com certeza eles teriam ganhado a Copa de 98. Não porque na França tinha o Zidane, mas sim por causa do Ronaldo, que todo mundo tinha que ficar olhando ele. Por saúde. É por causa da saúde, né? Ele tava tendo convulsões dentro do vestiário e tal. Só que ali, aí o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 98. Aí em 99 também teve uma queda na produção da Internazionale. Ele perdeu a Liga Italiana, o Campeonato Italiano. E aí em 2000 passou de novo por um momento ruim, no qual ele teve aquela contusão na Internazionale, que ele ficou com aquela contusão no joelho e parou de jogar durante um período. O Brasil também perdeu as Olimpíadas de 2000 para Camarões. A Copa América de 2001 também perdeu. O Ronaldo ficou naquela queda, gordo, o joelho machucado, todo mundo falou dele mal, até que o Luiz Felipe Scolari chamou ele pra seleção brasileira no lugar do Ronaldo, na Copa de 2002. Ele fez o melhor que ele podia. Eu me lembro dessa época, e na final da Copa eu torci tanto, foi a primeira vez que eu me lembro de ter assistido uma Copa do Mundo e ter comemorado depois que o Brasil ganhou. Eu saí na rua, eu berrava, cara. Eu tinha nessa época, 2002, eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos na época, eu corria na estrada berrando: Brasil, Brasil, levava aquela bandeira. Tá ficando rouco. Não, eu fiquei rouco mesmo, eu perdi a voz de tanto berrar que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo e tal. Foi o melhor jogador, foi o artilheiro da Copa, o Ronaldo. Foi artilheiro da Copa, foi com 15 gols. Ele é o maior artilheiro de Copa do Mundo. Somando, né? Somando todos os gols, ele é o maior artilheiro. E dali ele foi chamado pro Real Madrid. Chegou no Real Madrid, junto com o Zidane, que foi o adversário dele, o carrasco dele na Copa de 98. E aí se tornou um amigo dele e tal. E aí ganharam o campeonato espanhol. Né? Ganharam o campeonato espanhol, foi o artilheiro do campeonato, o Ronaldo. E aí na segunda temporada do Real Madrid, ele trouxeram um grande reforço pro Real Madrid, que foi o Beckham. Só que quando entrou o Beckham, aí decaiu um pouco. Eles foram chamados de Galácticos, o Real Madrid. Só que aí eles perderam o Campeonato Espanhol, perderam a Champions League para o Mônaco, na França, na temporada 2003-2004. Depois viram o Barcelona atropelando todos os times por causa da contratação do Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho. Aí o Ronaldo se contundiu, ele ficou um pouco, decaiu, né, dentro do período, conheceu estava no meio do, pra separar da Milene, né? É, que ele já teve o filho, aí ele teve o filho com a Milene Domingos, o Ronald, o primeiro filho do Ronaldo, o Ronald, que ele cuida tanto, gosta tanto, que é a cara dele também, né? O cabelinho encaracolado, né? É igual, sim, o filho é gêmeo dele, tomara que jogue até futebol. A gordura é igual. Até a gordura é igual, igualzinho, gordinho. E aí, nessa época que ele começou a jogar no Real Madrid, ele foi chamado de gordo e tal, porque ele ganhou muito peso, ficou com 95 quilos. Aí eles descobriram o porquê que ele tinha esse problema de engordar tanto. Eles disseram que era um problema na tireoide dele. E aí ele engordava muito e aí tiraram ele. Ele caiu do Real Madrid, ficou com aquela baixa toda durante um período e foi contratado pelo Milan. Aí terminou nesse período, depois quase indo terminando o seu ciclo no Real Madrid, terminou faz um tempinho com a Milene Domingues. Aí ele conheceu a Cicarelli, né? É, daí ele conheceu a Cicarelli. Aí casou com a Cicarelli lá Foi aquela sala do Chantilly, né? É, no castelo de Chantilly lá, que teve aquele caso lá do Garneiro. Tem cura, né? É, da namorada do Garneiro. E aí, a mulher do Garneiro. E aí ficou com esse problema tal, com até a Ciccarelli. Que... É. Aí se separaram, tá, separou da Ciccarelli. Aí ele foi pro Milan, nesse período, 2007, ele foi pro Milan. Só que chegando no Milan, ele jogou um pouco, né? Jogou mais ou menos. E aí teve a queda. Em 2008, aconteceu a queda, dia 13 de fevereiro de 2008, no jogo Milan e Livorno. O Ronaldo substituiu o Gilardino no segundo tempo. Chegou lá no segundo tempo, eu lembro bem da cena, porque eu tava assistindo esse jogo no Sport Interativo. Saiu o Gilardino, entrou o Ronaldo. A hora que ele entrou, jogou um pouquinho, foi pra grande área pra cabecear. A hora que ele pulou, eu lembro da cena. Ele pulou, ele caiu no chão chorando, tocando o joelho direito, aquela dor, doía pra caramba. E aí aconteceu isso que aconteceu. Esse período de pausa do Ronaldo, de gordura, das tragédias que aconteceu com ele. Né, Leandro Rezende, o que aconteceu com ele nesse período? Ah, é um boiola esse Ronaldo, pegando traveco. Não, conheceu a Raika nesse período, antes do Saber. Conheceu a Raika e conheceu o... Como é que é o nome dele? André Albertini, conheceu a Andréia, sensacional. Teve um caso com o Traveco lá, camiseta do Flamengo, foi mostrado pelo Pânico, a reconstituição. Fizeram um monte de brincadeira com o Ronaldo. E tava namorando a Bia Antoni nesse período dos travestis, quase terminou o casamento. E ela segurou, unhas e dentes. Porra, segurou nos dentes também, no unhas e dentes, no dente do Ronaldo. Não, unhas e dentes no sentido de quase ia deixar. Aí ele falou, e o pior que também ele foi pivô de um quase uma suposta traição com uma musa do campeonato brasileiro, a Nicole Bluff, e aí teve que voltar correndo, né? Nossa, mas ele, esse cara é pegador demais, né? Ele sai com uma, vai com outra, pega o traveco, vai com outra, disfarça, pega na cenoura, vai no outro, pega e vai. Aí, então, aí até ferrar. Aí o que aconteceu? Machucou o joelho, o Milan tirou ele, despediu ele, saiu, acabou o contrato, não renovou. E ficou um tempo aí, teve aquele caso lá que foi no barco, mostrou a pança no barco lá dele, aquela gordura. Uau, e até que ano passado, o que que aconteceu? Dia 9 de dezembro, Senna foi contratado pelo Corinthians, Senna. A empresa contratou, levou o contrato ao Corinthians, estava entre Flamengo e Corinthians, né? Sim, mas ele em 9 de dezembro de 2008 ele foi anunciado como novo reforço do Corinthians, contratado pela temporada de 2009 para jogar no Corinthians. E aí agora, como é que vai ser? O que que vocês acham, rapaz? O que vai acontecer nessa temporada 2009? Dizem os repórteres que até agora ele já perdeu 15 quilos, né? O Ronaldo no Corinthians já perdeu 15 quilos. Eu acredito que só deve ter perdido 15 quilos só se for de alguma de unha, cabelo, porque de gordura não caiu nada de 15 quilos. Em cabelo já estão virando. Ontem o tema principal do Corinthians foi a só do corte de cabelo. R$15. Agora tem que entrevistar quem que cortou o cabelo. Tá comprando o cachê. Preciso um mendigo cortou o cabelo do Ronaldo por R$15. O Vanderlei Nunes cobraria no máximo R$100. O Jassa ia cobrar 5 mil pra cortar o cabelo do Ronaldo. Aí a minha mãe. Deve ter sido a mãe do André. Cortou, André. Quanto é que a tua mãe tá cobrando pra cortar o cabelo aí? R$5? Porra. Então foi aí, ele deu um troquinho pra tua mãe. Deu mais 10. Chegou assim, ó, dona Tragatica, peguei mais 10 e corto meu cabelo. Mas ficou a mesma coisa. O cabelo dele tá a mesma porcaria. Aquele mesmo aquele monte de cabelo. Bola. Né? Parece um... Anjinho da Turma da Mônica, né? Anjinho, caramba. O cabelo dele parece muito pentinho. O cabelo do Ronaldo. Cuidado, tem criança ouvindo. Faz cabelo do rolo da Turma da Mônica, mais fácil. Parece o cabelo do Cascão da Turma da Mônica. Não é uma coisa mais feia. O cabelo do Ronaldo é uma coisa mais feia que tem. Só que... Vamos ver, né? Ronaldo, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa no Corinthians. Vale o investimento. Será que vale o investimento que o Corinthians fez? Será que não vale? Será que vai ficar assentado? O Corinthians ontem jogou... E o curioso que o Rui já aumentou o preço do ingresso imaginando que vai dar retorno, mesmo sem ele. É, o Corinthians jogou ontem quando o Barueri empatou. Perdendo, deu uma aprontada. É, foi lá, empatou contra o Guilherme Barueri. Nada de Ronaldo aparecer, nada de Ronaldo jogar. Ingresso caro, ingresso tal, poucos torcedores. 150 no camarote VIP? É, R$150 no camarote pra assistir um Corinthians. Jogar sem jogar, é. Guilherme Barueri. Eu queria ver Guilherme Barueri por R$150. Mas foi assim o jogo. Fora a camiseta, né? Fora a camiseta que custa R$175, a camiseta do Ronaldo. Quem é que vai. E falando em camisetas e tal, você que estiver escutando o podcast, for patrocinador, quiser doar uma camisa pra gente sortear aqui no podcast do Ronaldo, estamos aí. Para você que quiser, se você tiver uma camisa do Ronaldo, do Corinthians, e quiser doar pra gente fazer o sorteio, estamos aí. Se você tiver também uma camiseta do Corinthians de 1962, pode mandar também que a gente sorteia também. Mas retrô, né? Pra quem tiver uma. Se você quiser mandar também aquela camiseta do Ferroviária de 1942, também pode mandar. Se você quiser mandar a camiseta do... Como é que é o nome? 15 de Piracicaba. De Piracicaba também, de 1920, pode mandar também. Se você quiser mandar a camiseta do Muzambinho de 1912. Muzambinho é da época do Milton Neves. No Milton Neves, ele era da época juvenil. Se vocês quiserem escutar uma piada muito boa, um stand-up comedy muito bom, eu achei engraçado um rapaz novo que tá aparecendo aí na internet. É uma promoção que o Rafinha Bastos fez na internet, que o rapaz concorreu, e ele tá lá entre os vídeos melhores do Rafinha Bastos. Muito engraçado, vou botar o vídeo aí no post do podcast, se você quiser escutar. O rapaz diz assim, cara, ele olha assim pra televisão, cara, tem gente que diz que o Milton Neves é um gênio, né? Mas como é que o Milton Neves vai ser um gênio se ele sabe só a escalação do Muzambinho de 1912? Eu ri no momento, porque o cara fala Muzambinho de 1912, eu sei que é o Milton Neves só fala do Muzambinho e tal, mas é um grande comentarista esportivo, grande apresentador esportivo também. Só que ele falou de um jeito tão engraçado, que ele diz assim, ó, o programa do Milton Neves é de um jeito tão estranho, que é assim, ó, o programa começa, tá lá o Neto do lado, um Godoy do outro, um jogador de futebol e outro juiz do outro lado, aí tem o Milton Neves no meio, aí o Milton Neves olha pra câmera e diz, isso é um oferecimento de não sei o que, aí começa o programa, ele sempre começa com um oferecimento, aí começa o programa, eles começam a debater, fica duas horas debatendo um lance só, representando o mesmo lance, e no final eles não decifram se foi falta ou não. Porra, o cara não sabe se foi falta, não sabe se não foi falta, demora duas horas pra decifrar se e foi falta. E falar em Milton Neves, vamos mandar um abraço pra ele, né, que ele participou na edição, na última da temporada, não é, Erlon? É, ele mandou, e eu vou colocar, eu vou procurar aqui no acervo, num arquivo aqui pessoal, gols, né, e vou botar o Milton Neves aí pra vocês escutarem o que ele falou. Mas, continuando, falando do Ronaldo, o Ronaldo teve a camiseta roxa do Corinthians, teve a camiseta nova do Corinthians, tá vendendo bastante aí. Bastante. Não tem patrocínio ainda, não fecharam ninguém até agora. É verdade, não fecharam com ninguém, o Corinthians não fechou com ninguém pro Ronaldo, ali pra ele jogar bem e tal. Só que, o que que acontece? O Ronaldo, ele... Será que vai decair jogando o Corinthians? Será que vai emagrecer bastante? Será que o... Como é que é o nome dele? O Mano Menezes vai conseguir fazer com que o Ronaldo se eleve dentro do Corinthians, ganhe uma perspectiva maior dentro do time? Ou será que eles vão deixar aqueles dois atacantes que jogaram ontem e vai ficar por assim mesmo o Corinthians? O pessoal fala que vai ser, talvez, tem que estudar quando não tiver o Ronaldo. Já tem que se acostumar, né? É, eles têm que ver a escalação que fica melhor, né? O Ronaldo... Jorge Henrique Souza. É, o Souza ali, sensacional, uma grande área, um grande cabeceador e tal. E o Jorge Henrique também. Foi o Jorge Henrique ontem que fez o gol de cabeça, assim, né? Foi sim, o Jorge Henrique. Foi o Jorge Henrique. Pequeno jogador, mas grande cabeceador. Eficiente. Fez eficiente, rápido e tudo mais. Jogou bem ontem. Só que acontece, dizem que o Ronaldo, ele vai ser só de fachada. Ele tá ali dentro do Corinthians pra vender. Só pra vender camiseta. Como é, mas só que vão colocar ele em campo, sabe pra quê? Eles vão fazer o seguinte, vão colocar ele num jogo amistoso contra, por exemplo, o Ferroviária. Vou botar um time... Araraquara. Com é, respeito. Araraquara. Vão colocar um bem pequeno, um time pequeno pra jogar contra o Corinthians e vão botar o Ronaldo. O que vão fazer? Vão colocar o Ronaldo durante esse lance e aí vão passar a bola pro Ronaldo bem na hora que tiver pra fazer o gol. Ele vai fazer o gol, pronto. Apareceu o Ronaldo, tá ali, fez o gol. Oh, nossa, grande coisa. O Ronaldo jogou bem, fez um gol. Só que é só pra aparecer. Vamos ver se ele dá a volta por cima e fecha minha boca dizendo que eu falei besteira. Ou a sua boca ou de alguns jornalistas e experts palpiteiros, né? É, mas muita gente que entende de futebol, eu também entendo de futebol, disseram, eu digo mesmo que tá ali como fachada. Vamos ver se ele cala minha boca, vamos ver se o Ronaldo vira, dá a volta por cima e vira um grande jogador de volta aqui no Brasil. Vamos fazer um apelo pro Ronaldo dar uma palavrinha com a gente, né? O nosso pedido. Claro. Vamos falar, né? Minha expectativa é que o Ronaldo cresça dentro do Corinthians e seja escalado novamente pela seleção brasileira. E se você, Ronaldo, que estiver escutando aí o podcast, a gente vai tentar de todas as formas chegar com o podcast até você, pra você escutar esse podcast. Durante a semana eu vou procurar o máximo possível, nem que seja com a assessoria do Corinthians, pra mandar esse podcast. Eu tenho o Rosenberg, o contato do Rosenberg, eu posso até conversar com ele. Então tudo bem, até chegar até o Ronaldo. Vou procurar o contato do Dentinho, nem que seja o Dentinho, qualquer um jogador do Corinthians. O Dentinho tá na sub-20 agora, aí fica difícil. Não tem problema, mas ele é jogador do Corinthians, até chegar nele. Nem que eu tenha que procurar qualquer jeito no Orkut, qualquer coisa, achar um contato. Você pode falar pro Milton Neves, falar com algum repórter da rádio que ele trabalha pra ver. Mas vamos chegar com esse contato até você, Ronaldo, e vamos... Ronaldo, eu tô aguardando que você, né, fala assim... Você, Ronaldo, que estiver escutando esse podcast e quiser mandar um abraço, apenas isso. Mande um e-mail pra gente, responder. Manda pro seu assessoria, grava com um gravadorzinho, né? Pode gravar no gravadorzinho, pode gravar no computador mesmo, envie pro nosso e-mail, envie anexado no arquivo, faça alguma coisa. Mas a gente quer chegar até você, Ronaldo. Esse é o único jeito. Você pode ir até a Jovem Pan, encontrar com o Senna grava com você no tem problema. Ou eu vou aí no Parque São Jorge um dia, né? É, não tem problema, só marcar. Só você dizer a hora, o dia, um local que a gente chega até você, de algum jeito. Local possível, né? Porque tem lugar aqui. Não, sim, Ronaldo. Um lugar aqui, um lugar aí de São Paulo, que seja acessível para tanto da parte do Senna quanto da sua parte, para vocês gravarem esse abraço pro podcast. Esperamos por você. Você que é tão amigo da Sabrina Sato, que é amiga do Senna, vamos tentar. Vamos procurar esse jeito de chegar até você e de você mandar um abraço aí pro podcast. É isso aí, Ronaldo. Vai ser o melhor presente para o podcast nesse ano. A temporada de 2009. Né? Quase um ano de podcast. Esse segundo ano que a gente tá aí. E vamos ver se a gente consegue realizar esse sonho de conversar com você, Ronaldo. É isso aí. Essa parte a gente acaba por aqui do podcast sobre o Ronaldo. E agora a gente vai para as notícias. Estamos indo agora para a parte de notícias do podcast e temos aí o campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A fase final. A fase final. São dois jogos, Senna, de cada time. Essa é a semifinal. Quem ganhar vai para a final no domingo. Então São Paulo tá fora. Sinto muito informar que São Paulo tá fora da final. O Atlético Paranaense vai para a final. O jogo de hoje sexta-feira, para quem estiver entendendo o jogo que aconteceu. São dois jogos na sexta, né? Agora há pouco. Agora há pouco teve o Atlético Paranaense e São Paulo. Foi 2-1 pro Atlético Paranaense. Já estava ganhando de 1-0, pro pessoal entender, né? O jogo foi no Dr. Augusto Schmidt, Rio Claro. Foi 2-1 pro Atlético Paranaense, o São Paulo perdeu. E tem, neste momento, está rolando o jogo que eu estou esperando. Estou muito feliz em estar vendo o lance do jogo, que é Avaí e Corinthians. No Pacaembu, né? E cobrando o ingresso. O jogo está passando, neste momento, na Rede Vida. Está na Rede Vida. Sport TV também. Na Sport TV também. O Avaí. E Brasil também, né? O jogo agora, no momento que a gente está falando aqui, está nos 4 minutos do primeiro tempo. O Avaí está jogando contra o Corinthians e está 0-0. Mas essa é a notícia, uma das notícias de hoje, do podcast. A outra notícia é a segunda. Que a musa Ana Paula Oliveira, que foi reprovada no teste da Federação Paulista de Futebol, fechou contratos de trabalhos, tanto numa emissora de rádio em Campinas, e como um outro na rede CNT de televisão, para um programa de variedades estilo Hoje em Dia, com o marido da Ana Maria Braga, o Marcelo Frisoni, e o Leão Lobo. É ela que vai dar as notícias esportivas. E ela que é jornalista formada no ano passado. O marido da Ana Maria Braga com o Leão Lobo e mais a Bandeirinha. Vai ser um programa bem diversificado, né? A Bandeirinha, o Leão Lobo e o marido da Ana Maria Braga. Mas beleza, esse vai ser o programa. Outra notícia. Se a Ana Paula Oliveira estiver ouvindo, um beijão pra ela e eu aguardo novidades, né? É verdade. Vamos pôr depois um vídeo que ela deu um alô pra mim numa conversa com o Palma Júnior, que tá no meu arquivo pessoal, né? Que vai estar aí embaixo do post na postagem do podcast na sexta-feira que vem. Outra notícia é a seguinte, a modelo revela, essa notícia é bombástica, bombas explodindo, que uma modelo revelou que fez sexo dentro do estádio para satisfazer o marido, o croata Dino Drepic. Ele que é da seleção croata de futebol, ele é o meia do Dinamo de Zagreb, conseguiu realizar a fantasia no Maximir Stadium, dentro do estádio, no meio do campo, ela fez sexo com o marido. Tem ninguém lá. E mandou ver. Se tivesse um paparazzo lá dentro. E mandou aqui vendendo vídeo. Isso é sensacional. A outra notícia, Senna. Um papagaio é expulso por um juiz de futebol amador, né, até durante um jogo, por causa do motivo que ele alegou, porque o papagaio fazia um barulho igual ao seu apito. Nossa, o que que ele fez? Ele deu o cartão vermelho pro papagaio? É, expulsou o papagaio do jogo. Você tá fora, papagaio. Olha pra mim aqui, ó. Tá fora. E o papagaio saiu. A outra notícia é a seguinte, que o motorista de ônibus que fez parte do acidente do Brasil de Pelotas está com medo de ser linchado. Ele, na verdade, não foi a culpa dele, já foi visto que o tecnicamente foi problema do local, do terreno, da estrada, que era de noite e tal. Muito sinuoso também, né? Não tinha muita sinalização, a pista estava meio úmida e tal, e o ônibus deslizou e caiu fora da pista, acabou matando duas pessoas dentro do ônibus, morreram, outras ficaram feridas, e o Brasil de Pelotas está aí tão triste com essas perdas. Tinha atrasado, né? No Gaúcho. O maior jogador do Brasil de Pelotas, maior contratação, morreu. É triste, é uma parte triste para as pessoas que estão aí do Brasil de Pelotas. É triste, né? Mas mas vamos fazer o quê? Vamos tocar a vida. Aconteceu, muita coisa acontece no futebol brasileiro, mas é isso aí. Estamos aí para ajudar vocês, solidários, para todos vocês que estão aí escutando, vocês do Brasil de Pelotas. Isso aí é a gente está fazendo essa homenagem a vocês do Brasil de Pelotas. Pois eu vou cantar o hino para vocês do Brasil de Pelotas, né? O hino do Brasil de Pelotas cantado pelo Senna vai estar aí no post, aí embaixo, para você que quiser escutar, vai estar ali embaixo. É uma homenagem ao Brasil de Pelotas, a única coisa que a gente poderia fazer por vocês é isso. Próxima notícia, Senna. Que a imprensa inglesa aponta que o Liverpool pode ter novo dono, que seria um magnata do Kuwait. Com tanto estrangeiro indo para a Inglaterra, agora o Kuwait. Nossa, o Kuwait que é com o magnata do Kuwait comprar o Liverpool. Nossa, atualmente o Liverpool é de quem, Senna? Eu não sei se é de um grupo inglês ou de um americano. Eu sei que no Manchester United é o Malcolm Blazer, do Tampa Bay, o Canias. Tem que chegar com o Ivan Zimmer e o André Adams. Se estiver ouvindo o Adams, um abração. E avisar o pessoal, né, o Elon, pra ouvir o Mundo da Bola amanhã, nesse sábado, não é? É verdade. O Mundo da Bola no sábado. Na Rádio Jovem Pan AM. Né? Na verdade, já passou, né, o podcast. Já sei sexta-feira que vem, como é que a pessoa vai ouvir. Então, mas, é pra você. Vai colocar o áudio, né? A gente vai colocar o áudio aí debaixo do post do Mundo da Bola de sábado, com a entrevista. Eu participei, né? Nessa que o Marcelo de Senna, ele que está aqui, participou do Mundo da Bola. O link também está aí debaixo no post. Eu participei de agendar junto com o Ada e o Fábio Prado nessa entrevista especial com esse personagem do húngaro, né? Uma entrevista especial dele lá na Hungria, por telefone. Mas esperem que este ano teremos uma entrevista especial aqui no podcast com o André Adler e pessoas do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Temos aqui. O Bola Oval, né? Que ele fala, Bola Oval brasileiro. O Cangaceiros, futebol de bola oval, que é do Nordeste. Também teremos jogadores de São Paulo, do futebol americano, que vão participar aqui do podcast para ajudar nessa convocação do Adler ao podcast. Esperem que vocês ouvirão o podcast vamos quando as dúvidas, vamos saber. E vamos fazer na semana Super Bowl, que tá no dia 1º de fevereiro, tá pertinho ela. É, vai ser um especial. Um especial sobre Super Bowl, falar como que é a emoção de quando o Super Bowl de perto, né? É verdade. Próxima notícia é a seguinte: o Santos vendeu 1.017 camisas do lateral esquerdo. Léo, venderam mais camisas que o Ronaldo vendeu. O Santos conseguiu vender mais, do Léo. Mais de um dia, né? É, e mais de um dia. 1.017 camisas do lateral esquerdo do Léo. Foi sensacional essa venda de camisas do Léo no Santos. Mostra que ele é querido, né? É verdade. Próxima notícia, sim. Que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro proibiu a venda de bebidas alcoólicas em volta do estádio do Maracanã durante seus jogos, por ordem das secretarias de esporte, turismo e lazer e ordem pública da prefeitura. É verdade. Vai criar os ambulantes. Né? É verdade. Bares, tudo. Tão certo mesmo, eu acho muito certo. Já proíbe, a CBF já proíbe dentro do estádio, agora nos arredores. Então, muito certo para evitar brigas e discussões dentro do estádio. Muitos estádios acontecem isso, a pessoa vai bêbada para dentro do estádio, acaba batendo nos outros, acaba fazendo essas porcarias que acontecem aí nos estádios, essas coisas feias que acontecem. Isso eles estão muito certos de fazer mesmo. Cortar a bebida 100%, tolerância zero para todo mundo dentro do estádio. Chegar são, sóbrio. Top. Assistir o jogo sóbrio, tranquilo, pra voltar a ser aquilo que era antigamente. Futebol pra família inteira assistir. E não ter discussão, não ter briga entre torcedores de estádio. Porque eles estão bêbados, estão drogados, estão coisas, eles vão pra dentro do estádio sóbrio. Vão pro são do que eles estão fazendo. Eles vão pra assistir o jogo e não pra beber. Estão muito certo de fazer isso mesmo. Não acha, Senna? É, e o pior é que algumas empresas de cerveja patrocinam esses eventos, né? Verdade. Skol, Sol, Antártica. Muitos patrocinam o futebol brasileiro aí. Só que tem uma lei, Elon, que proíbe que, por exemplo, um time de futebol coloque patrocínio de bebida alcoólica, por exemplo. É verdade, nunca se viu isso em camisa de futebol mesmo, escola, na pois camisa. Vou dar um exemplo pra você. A CBF tem um contrato com, até o pessoal não irrite a empresa, no caso. Ambev, né? Sim. Que é, então, geralmente, eles queriam pôr a Brahma, né? Veio o nome à toa. O pessoal não fique chateado da empresa que tá criticando. Não é. Tá tentando dar uma... representar o fato, né? Uma coisa, mas isso é no mundo inteiro, tanto que se você perceber lá na Europa, a Liga dos Campeões é patrocinada pela Heineken, a maior cerveja do mundo, uma das maiores cervejarias do mundo, a Heineken. Mas nenhuma camisa de time de futebol tem patrocínio da Heineken. A Heineken patrocina a Liga dos Campeões, mas não tem camisa nenhuma. Não aparece. Tinha um tempo atrás a Carlsberg, durante muito tempo. É, a Carlsberg também, a Heineken, mas não acontece. No Brasil, vou dar um exemplo pra você: existe uma lei federal que proíbe bebida alcoólica em time de futebol ou seleção. E aí a maneira que eles encontraram é pôr o Guaraná da arte pra divulgar, né? Bebida não é alcoólico mesmo, pode divulgar, uma bebida que a família inteira pode tomar. É, isso eu tô dizendo. Eles encontraram o Guaraná Antártica como, com isso, respaldo, né? né? É, você quer patrocinar tudo Guaraná Antártica, quiser patrocinar o podcast, estamos aí também. Já fizemos um jabá do mencionagem do Guaraná Antártica de graça para vocês. Vocês poderiam patrocinar a gente, o podcast, o artedabola.com. Mas então agora a gente vai pro bolão Arte da Bola State. Tem uma notícia curiosa, pessoal do Paraná, que é sobre o J. Malucelli, o antigo Malutron, né, Elon? Ah, mesmo, pode falar assim, né? E a Federação Paranaense vetou a história do nome Corinthians Paraná. Por quê? Porque no regulamento proíbe, em 15, faltando mais de 15 dias, não avisaram da mudança do time, né? E aí deu isso. É uma pena, vão ter que jogar com que nome? Com o nome do J. Malucelli, que é o nome real deles, né? Sim, e eles queriam jogar como Corinthians Paranaense? É. Nossa, vão ter que jogar com o J. Malucelli, é uma pena. Mas vamos ver o J. Malucelli novamente jogando pelo Campeonato Paranaense. Mas agora a gente vai pra parte do bolão, a arte da bola stage, no qual você que tá aí, você ouvinte, agora na jornada internauta, 2009, né? Jornada 2009 vai ser diferente. Você, internauta, vai dar o placar do bolão arte da bola stage. A gente vai colocar lá no post, na postagem lá do blog, todos os jogos que vão acontecer durante a semana. E você... Brasileiros e exóticos também, né? A gente vai colocar na parada. Todo dia vai ter lá os jogos da semana, um pacote de jogos. O que, que você vai precisar fazer? Você só vai preencher lá. Mas, por exemplo, hoje tem o jogo do Avaí Corinthians. Aí você só vai lá e vai preencher o placar. Como ano passado, no bolão do ano passado, eu ganhei, eu fiz 9 pontos, eu fui o maior goleador do coisa. Eu não ganhei prêmio nenhum com isso, porque eu era o idealizador da criação do bolão Arte da Bola. Então eu daria um presente pra mim, então não adiantava. Então o que, que a gente quer fazer? A gente quer dar um presente pra você. Eu, da minha parte, eu vou dar um presente pra você no final do ano. Você que fizer mais pontos no bolão Arte da Bola Stadium, vai ter uma surpresa no final do ano e eu vou dar pra vocês um presente no final do ano. Você que pontuar mais no bolão. É igual o bolão que tem na Globo. Você que pontuar mais durante o ano, você ganha um prêmio. Se a gente conseguir um patrocinador durante o ano, você vai ganhar durante um mês. Só que a ideia principal é durante um ano. Todo dia a gente vai colocar um bolão lá diferente, numa postagem do dia. Por exemplo, eu vou fazer 3 postagens no dia. Se o Senna fizer 3 postagens também lá no blog, numa dessas eu vou colocar o bolão. Ou o Senna também pode colocar o bolão lá. Ou nossos parceiros, né? O Kajima, que estiver ouvindo, um abração, né? E o Dico. E o Dico. Por exemplo, dia 24 é amanhã. Amanhã vai estar lá no Palmeiras e Mojimirim, por exemplo, né? Por exemplo, mas amanhã também, lá no Campeonato Português, vai ter Vitória de Setúbal e Naval. Lá na postagem do podcast, amanhã, lá no artedabola.com, vai ter o jogo Vitória de Setúbal e Naval. Você que quiser dar o placar, pode ir lá. Vai ter também Trofense e Passos Ferreira. Você que quer dar o placar, vai lá e bota. Vai ter também Estrela da Amadora e Rio Ave. Você que quiser dar o placar, pode ir lá botar o placar. O placar que você quiser colocar só vai até as 2 horas da tarde de amanhã, porque o jogo começa às 2 horas da tarde. Tem que seguir pontualmente. A postagem vai ser colocada às 10 da manhã. Você tem das 10 da manhã até as 2 da tarde para pontuar, se você quiser colocar o placar lá. Também vai ter o Nacional da Ilha da Madeira e o Sport. Sport Lisboa, né? É, se você quiser colocar o placar lá, vai estar lá a postagem às 10 horas da manhã. O jogo começa às 4 e meia da tarde. Você vai ter esse período todo para colocar. Tem outro jogo que também é o Braga e o Porto. Vai ser amanhã também. O jogo vai ser às 6h45 da tarde. Você tem das 10 da manhã até as 6h45 da tarde para pontuar. Aí, no domingo, vai ter Acadêmica e Vitória Guimarães, na cidade de Coimbra, às 4h30 da tarde. A postagem vai ser às 10 horas da manhã. Você vai lá e coloca o placar. Também tem o Campeonato Espanhol, por exemplo. O Campeonato Espanhol amanhã tem Vila Real e Osasuna. Você quiser colocar lá, vai lá e coloca o placar. Vai ter também Barcelona e Numancia. Você quer colocar o placar? Vai lá e coloca. Vai ter Valladolid e Espanhol. Esse no domingo. Você quer lá? Coloca. Tem Mallorca e Valência também. Você quer lá? Vai lá e coloca. Vai ter Málaga e Atlético de Madrid no domingo também. Você vai lá e coloca. Tem Recreativo Elva e Betis no domingo. É o Betis, né? Vai ter também a Copa da Inglaterra. A Copa da Inglaterra vai ter os jogos de amanhã. Vai ter Chelsea e Ipswich. Você quer lá colocar? Às 10 horas da manhã até 1 da tarde você tem o horário pra colocar lá. Tem sempre os horários, né? Vai ter sempre os horários, os desenhozinhos. Você vai lá e apenas coloca o placar. Vai ter Manchester United e Tottenham. Você quer ir lá colocar? Também pode ir lá e colocar o placar. Vai ter também Cardiff City e Arsenal. Você quer colocar? Esse vai ser às 11h30 da manhã. Então o que você vai ter? Você vai ter das 10 até as 11h30. Você vai ter 1h30 para colocar o placar. Vai ter Liverpool e Everton no domingo. Você quer colocar o placar? Você tem até as 2 horas da tarde para colocar o placar. Vai ter também os jogos do campeonato pernambucano, italiano, baiano, paranaense, catarinense, carioca, paulista, gaúcho, mineiro e a Copa Paulista de Juniores. Você vai ter todos esses pra pontuar. Você vai pontuar. Fora os exóticos também, a gente vai tentar. É, vai ter campeonato da Turquia. Turquia, campeonato do Afeganistão, Grécia. Do mundo inteiro. Esse portal novo vai bombar pra você. Vai ter qualquer tipo de campeonato lá pra você pontuar. Só que o que, que você tem que fazer? Cada vez que você pontuar, você vai ganhar um ponto. Se você acertar totalmente o jogo, você ganha um ponto. Se você não pontuar, você não ganha nada. O maior número de pontos no final do ano vai ser visto. Quem é que pontuou mais? Você vai fazer uma conta. A gente vai fazer o seguinte: você vai criar uma conta lá no Arte da Bola. A gente vai ter o fórum do Arte da Bola, que é o artedabola.forummotion.com. A gente tem lá o fórum. E lá vai ter a classificação de vocês. O primeiro colocado no final do ano vai ganhar um prêmio. Vai ser escolhido um prêmio no final do ano, uma surpresa até lá. E vocês vão ganhar esse prêmio no final do ano. Quem pontuar mais, né? A gente também do podcast poderá participar, mas a gente não iremos participar para não acontecer o que aconteceu ano passado. Mas então, esse é o último quadro do podcast. Acabamos por aqui o podcast de hoje. Cena, todo mundo que estava aí foi embora. Acho que foi assistir o futebolzinho, né? Foi assistir Corinthians e Avaí, que eu também daqui a pouco já tô indo assistir também. Continua 0-0, já está aos 21 minutos e 48 segundos do primeiro tempo. Cena, você gostaria de se despedir, já que todo mundo foi embora, e agradecer o pessoal? E gostaria de agradecer ao pessoal que acreditou nesse projeto no ano passado, mandar um beijo pra Cláudia Leite, que é a mamãe da semana. Vamos pôr o nosso arquivo, né? Que é ela que deu o pontapé inicial, né? Ela que começou, foi a primeira pessoa que mandou um abraço pro podcast. Ela deu o pontapé inicial da carreira dos artistas aqui dentro do podcast. 2009, muito mais artistas aqui no podcast Art Wall Stadium. E o pessoal, vamos falar, ela teve um momento, fala que onde eu fui nesses últimos dias, né? Que eu fui viajar, né? Ah, é verdade. Tivemos a trajetória toda do Senna, que ele vai contar um pouquinho de cada parte da trajetória aqui dentro do podcast. Senna, você poderia dizer como é que foi o primeiro passo até o aeroporto? Como é que aconteceu? Essa é a primeira parte que você vai contar aqui no podcast. Pode contar. No aeroporto, eu já tinha essa viagem resolvida, fechado em julho, né? Desse ano passado, quando tinha essa crise atual financeira, junto com minha avó, ela que me deu esse presente, né? Pra mim, pra minha mãe e pro meu irmão. E aí, então, tudo resolvido, passagem. Aí foi de São Paulo, são mais de 10 horas de voo até o aeroporto de Madrid, chamado Barajas, que é na Grande Madrid. E lá que fica o aeroporto, né? Aí chegou no aeroporto, lá achei, não, lá tem uma ferrovia. Não, desculpa. Chegou. Tem metrô lá dentro, pessoal. Quando chega lá, tem um metrô, e pior que é mal sinalizado. Não, da cor espanhola não fique bravos comigo, mas a situação é assim. Vai botar o pé lá na ferrovia, vai passar um trem em cima da pessoa. Nossa, o metrô passa em cima da pessoa. Se a pessoa não prestar muita atenção. Não, tem. Aí você consegue se locomover, depois você tem elevadores, um monte de coisa. Tem... Mas então você que tá lá no aeroporto de Madrid, cuidado, porque é mal sinalizado. Você que chegar lá, tenha medo, porque pode ser que você seja atropelado pelo metrô. Não, tem uma estação de metrô. Ah, tá. Então, beleza. Mas você pode ir pra lá, tranquilo e tudo mais. Essa é a primeira parte da história. A segunda parte você vai escutar no próximo podcast. Esperem, vocês ouvirão. Até mais, pessoal. E também tem uma coisa, pessoal. Temos as entrevistas especiais e muito inusitadas, né? Falar onde eu fui nesse... É verdade. Temos aí no final do podcast uma pessoa pra começar o 2009. Pontapé, né? Pontapé de 2009 do Star Stadium. Tivemos uma participação especial de quem, Senna? É uma pessoa que você nunca ouviu falar. Ele nunca. Falando de esportes. Nunca falou de esportes. Nenhum canal de televisão. Band. Não era Globo, nem na Globo, nem nada. Nunca falou de esportes. E o Senna conseguiu essa façanha. Na TNT também não falou. Na TV Cultura, onde ele foi diretor, né? Não falou na TNT, não falou na MTV, não falou na CNT, não falou em nada. Globo, Record, SBT. Na Telecine, né, também, né? Não falou em nada. E o Senna conseguiu tirar isso da boca dele, que é sobre futebol, que é o tema do podcast, né, Senna? Quem é ele? O cineasta Fernando Meirelles. Você que gosta de filmes, ele que é um grande diretor brasileiro, cineasta sagrado aqui no Brasil, Fernando Meirelles conseguiu... Hollywood também, né? O Senna conseguiu tirar da boca dele falar uma sobre coletiva, futebol. Uma coletiva, né? Depois de uma coletiva, eu fiquei, ó, até 11 meses depois de uma pré-estreia de um documentário que ele comprou direitos. É verdade. E o Senna conseguiu falar de futebol com ele, e você vai escutar aí no final do podcast. Tem uma coisa, deixa eu falar, se o Fernando Meirelles estiver ouvindo, um abração, e eu aguardo novidades, né? Mandar um beijo pra Greta, que é assessora que me ajudou na entrevista, né, Elon? Sim. E também outro também que teve um momento engraçado. Conta aí, Elon, do outro, né? Que você vai falar o nome. Ah, mas o outro, eu não vou falar o nome agora, porque o outro é sensacional, vai ficar pro próximo podcast. É, mas o Fernando Meirelles vai começar a temporada. Vai começar a temporada 2009. É isso aí, galera. Senna se despede. Manda um e-mail, né? Pessoal, mandar um abraço pra todo mundo que estiver ouvindo, né? Espero que vocês participem bastante. Gostem do portal novo, que tem uma equipe agora, quase uma equipe nova, né? Totalmente nova, totalmente modificado o podcast, o site vai totalmente, vai todo dia ter postagens novas, vai ser um portal totalmente diferente do outro, com notícias feitas pela gente, não vai ser notícias Ctrl-C, Ctrl-V de outros sites, vai ser feita pela gente, digitada pela gente, totalmente nova, notícias bombásticas, notícias sensacionais, notícias vêm direto da fonte, notícias novas, notícias... Vídeos também, né? Vídeos também sobre futebol, hinos do Senna, fotos de eventos de futebol, fotos de lances de futebol, né, também, charges também, se possível, você que for ouvinte e quiser mandar uma charge, uma foto diferente de futebol, um vídeo que você gravou dentro do estádio. Se você colaborar com a gente, se conhecer algum jogador, né? Se você se encontrar com algum jogador, grave com ele, peça pra ele falar sobre o Arte da Bola Studio, a gente vai colocar você no canal do Arte da Bola, vai ser totalmente modificado e você vai gostar. Mais interativo que antes, né? Vai ser totalmente modificado e interativo, você vai poder se relacionar dentro do site com o podcast, vai ser totalmente modificado. Aí galera, eu tô me despedindo agora do podcast, do Arte da Bola Studio número 16, esse da temporada 2009, novo, totalmente modificado, totalmente diferente, você vai gostar, você que ouvir esse podcast, a qualidade de som mudou, música de fundo mudou, tudo mudou, o podcast é totalmente diferente. Galera, se você quiser participar do podcast, é só mandar um e-mail para artedabolacast@yahoo.com.br ou contato@artedabola.com ou visite o artedabola.com, www.artedabola.com ou o meu blog, né, pessoal, também, né? Ou celcena.blog.com.br, você visita lá, tem as postagens do Senna diariamente, feitas diretamente pelo Senna, ou você que gosta do Senna e quer escutar ele também, ele tá lá no Pânico, o Pânico vai voltar na semana que vem, na Jovem Pan. Próximos dias, você pode ouvir o Senna lá na coluna que ele faz dentro do Pânico, e a comunidade nova do Arte da Bola no Orkut, vai ter uma comunidade do Arte da Bola mesmo lá no Orkut, pra você que quiser visitar, vai ter totalmente modificada a comunidade. Tem eu, se você quiser falar comigo, se quiser dúvidas, eu tô lá, Erlon Heron, lá no Orkut. No Twitter também, se você tiver um Twitter e quiser seguir a gente do Arte da Bola, temos o Twitter também, que é o Arte da Bola, se você quiser visitar, eu fiz o Twitter nessa semana, tá lá, Arte da Bola, se você quiser seguir a gente. Qualquer lugar que você procurar, a gente tá aí. No Skype é arte.da.bola.stadium, se você quiser visitar. Empresários, né, que quiserem. Empresário que quiser patrocinar a gente, ou diretamente no meu Skype, que é dick11663, ou você quiser adicionar, é isso aí. Nos despedimos por aqui do podcast. É nova fase, né, espero que vocês gostem dos gols, né, que estamos fazendo, né. Totalmente modificado, é isso aí, galera. Eu me despeço por aqui, um abraço e vários gols e tchau. Meu amigo, o Fernando Mendes vai mandar um abraço pro pessoal que acompanha o Arte da Bola e sua carreira. Fala, pessoal do Arte da Bola, muito obrigado por acompanhar meu trabalho. Estamos aí, agora tem lançamento desse novo filme, Novo Século Americano, vale ver. Você pensou em fazer um filme que fale de esportes no futuro? Não, nunca pensei em nenhum projeto sobre esporte, cara. Nunca me ocorreu. Você gosta de acompanhar o futebol quando tem um tempo livre dos seus trabalhos artísticos? Eu assisto, mas eu não sou um fã. Acho que eu sou bem menos do que a média brasileira, assim. Assisti mais futebol na vida. Depois de um tempo, parece que coisa sempre se repete, parei de ver um pouco, cara. É todo ano a mesma coisa, parece um ano litúrgico da missa, né? Todo dia a mesma missa, o mesmo sermão, eu cansei um pouco. Obrigado, Mendes, por atenção, e deixa eu dar uma coisa pra mostrar o seu autógrafo, pra não é todo dia que eu vou contar com você, né? Bora lá. Então, o Gatti vai dar um abraço pro pessoal da Bola rapidamente, porque sabe como é que é, né? Tanta gente, e ele foi emocionante, num momento desse filme tão marcante, pra mandar um abraço rapidamente. Pessoal do Arte da Bola, um abraço, Paulo Betti, muito prazer em falar com vocês, estou muito contente agora no São Paulo, e nós vamos para mais um campeonato com a contratação do Washington, por esse centroavante do Fluminense. Obrigado, Paulo Betti. Obrigado a você. Tentou partir Ronaldinho, marcação em cima dele, tá difícil, arrancada ali pelo meio em cima dos alemães, é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha vem cá, Ronaldinho bateu, gol! Brasil! Ronaldinho! segundo tempo, o Rivaldo soltou a bomba. Que Oliver Kahn, que nada, bateu lá pro goleiro alemão. Não tinha ninguém do Brasil. Cafu domina. Aí aparece o Kleberson de novo, já parte pela direita. Fuja, partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá vem o Kleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol!